Transponder 50236-63, democracia. Portão 4, chama a próxima. Polo Lima Zetino 01, Bruno Canal. 9890, Alfa Kilo Pat 3. Alfa Kilo Pat 3, 9890. Azul 4235, BDF. Cinco avistado, cheque bem. Passaram a baixa travada, 435. Tem baixa travada. Travou 4235. Autorizado pouso 120 graus 079. Livre pouso 10, azul 4235. Cordial, cordial, boa noite, bom 246. 1246, cheque de trem. Vai informar quando baixar a droga, 1246. Rio 4235, solo os 43, livre à direita e táxi até antes da Juliette via Alfa. Direita, táxi até antes da Juliette via Alfa, mano. Achei. Rio 4235, agora é só 1219. 219, tá. No solo 47, libera a direita, o solo 121, décimo 9. 129, 2 também. TNMR 3613, autorizado decolar, 120 graus, 069. 3613, decolou os 48, chama o controle 119 do sinal 35. Controle 1935, 6313. Chegou no 246. Se tiver condições para seguir com segurança, via Juliette, tentando o tráfego da data em pushback. Está autorizado para seguir via Juliette, portão 2. Portão 2, pode fazer. noite, o Max Lechand estabilizando no ILS, avistando. 972, no solo 54, livre à direita, solo 121, decimal 9. Eugenato. Papá Mike, Juliette Charlie, autorizado pouso, 120 graus, 069. Eu vou pouso, Mike, Juliette Charlie. Rio 5972, site autorizado via Alfa Kilo, hotel Pátio 3, posição informada é 62. Alfa Kilo, Pátio 3, para a posição 62, graças a Deus. Boa noite, voo 88, 2.100, estabilizado. Voo 88, boa noite, cheque o trem mestre travado. Calibai com o trem, 88. Plan 3305, autorizado a linha em manter, prepare-se para decolagem imediata. A linha manter ainda, 3305. Mike Juliette Charlie no solo 57, livre à direita, solo 121, decimal 9. Solo 38, passando externo, estou baixo, cara. Aguarde autorização de pouso, voo no 888. Pouso, vai. Autorizado autorizado a decolar, 130 graus, 059. Iniciando 93305. Ok, gente, Mike, Juliette, Charlie. Eu sigo a via Alfa, Juliette, contorno terminal de passageiros e reportando a Lima. Autorizado pouso, 130 graus. Mesmo pouso, na 10, vamos pro 8. 3305, decolou 58, chama o controle, 119.35. 1935, 3305, boa noite. Solo 00, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direita, decimal 9, galera, só boa noite, 9. Prepara a saída Coral, vai lá. Sim, prepara a Coral, se possível, 124, galera. Ok, será coordenado. Segundo o triplo 8, prossiga táxi via Alfa, Kilo até o pátio 3, quando ela fica atento ao sinalizador. Alfa, Kilo, até o sinalizador, pátio 3. Afirmo. Sim, vai ser o pátio 3, atento, voo 983. autorizado cruzar o nosso site para seguir até o aeroestágio. Está sendo uma frequência livre, boa noite. Azul 4959, copia? Copia. Autorizado, 140 nível. Decola da pista 10 com curva direita. Cumpre o perfil de saída coral após o Golf 677. Aciona 5037, controle 119.35. Leva autorizado 140, decola a pista 10, curva direita, perfil da coral. Chamando de 935 controle. Após o 677 e aciona 5035, é o 4959. 5037, no transponder, estima pronta no 43. 5037, o 4959. Pode proceder. S6224, Solo do Tower. Prefeito saída da El, Toledo após Monte, vai interceptar Peso Luna 0, Taubaté após Persegue com fome. 5036 no transponder, 199-35, controle. Pushback at some length, port 1. Hey, let me get down, last mile, 64. Clear to land, runway 10, 150 degrees, 06 knots, Ocean S6224. Clear to land, runway 10, 6224. Gol 970, final visual 1-0. Chama a estação do Simbra, contém embaixado de travar. On the ground at 1-3, leave the runway to the right, ground 129. Passa sim para Machado, entrando 970. Agora de pista livre. Passa. Ground. Pushing through still too far. Approach taxi alpha, a good part before taxi duty. Alpha, new pop, part two. Autorizado, puxa o Eco Sanamento e fala para o táxi fazer o 4945. Gol 1970, solo 1 no meio. Livre à direita, solo 121, decimal 9. Antes de ideia de Charlie, mantemos com você agora, confirmando vai decolar da 17 ou da 10. Antes de 7, mantém escute agora com você. Com 0 grau, 059. Mais travado? Em repouso, gol 1170, sem baixar de travado. Gente. Solo 18, livre à direita, solo 121, e solo 9. Livre à direita, solo 219, gol 1170. Solo 170, Corona 6 Kilo. Parágrafo 1170, via Alfa, mantém-se 2 vezes. Via Alfa, mantém-se 2 vezes, Corona 6 Kilo. Para o táxi, o azul 4959, 71 a bordo, 310, alterna Salvador. Até a saída do 43, autorizado. Até a saída do 43, 4959. 2, Salvador, boa. Tá bom, deu um pouco de serra, November. Visual com campo. Papa Romeu, Fox Serra November, chame final visual, pistão no 7 com trem baixo travado. Chamará final Fox Serra November com trem baixo travado. Atrás da minha com 977. Ok, sim, não tem posição. Tá mais. Puxa, 624, não tem posição. Eu mantenho 624. 4959 da Azul, final do Pátio 3. Ok, aguardando o preço de contato, 4959. Aguardando, 4959. Azul 5009, PAD 118, autonomia 4980, para a liberar o preço para trabalhar. Sim, copiando de direita, vem Índia, vamos solicitar a chama torre 1895, ajuste na 094, bom voo. Repede a Índia, no ponto espera 1895, ajuste na 094, bom voo. 59, prossiga como número 2, é até agora da companhia, no ponto de espera 1895, 1014 no ajuste. Como número 2, ponto de espera com a torre, 4959, boa noite. A November, avistado na final da 17, autorizado o pouso, 130 graus, 07 nós. O trem está em baixo travado? Atenção, trem em baixo travado, livre pouso, 17. Confiando, galera. Trem em baixo travado, ciente, avistado. A ideia da El Lida Motiva. Torre Salvador, Azul 5001, ponto espera pronto. Azul 5001, autorizado decolar, 130 graus, 07 nós. Autorizado alerta decolar, o Azul 5001. Romeu Fox Serra November no solo 23, autorizado 180 graus de backtrack, confirma o local de estacionamento. Para aerostar, autorizado 50 quente, então libera a primeira à esquerda, Após o Black Track, para ela está. Fox Serra Novela. Boa noite, já me liberando aqui. Alinho mantendo zero. Negativo. Seguinte, boa noite. Boa noite, Rio 9810, centro da Alfa, Guarulhos 340. Rio 9810, boa noite, mantém-me escuta agora, pô. Ah, você escuta aí. Chame o controle em 19-35. 19-35, azul 5001, gato. Bom dia, boa noite. Juliette, Charlie, me escuta? O plano de voo foi efetuado aqui na sala S, Salvador? Eu vou entrar em condenação com respeito ao nível do senhor, que está incorreto para a rota, ok? Está no 410, teria que ser um nível par. Eu vou entrar em condenação com o centro S, só um minutinho. Está condenado. Azul 4959, autorizado decolar, 120 graus, 079. Decolar, 4959. Mike Juliette, Charlie, cópia. Autorizado Serra Delta, Papa Whisky, nível 400. Decolagem da pistola 0, curva direita. Perfeito saindo da Dael. Leda após Mótiva. Apeio azul 1-0 até Pugave. Após apeio azul 1-6, Bravo até azul. Prossegue com fome. A nota do plano. 5025 no transponder. 1-1-9-3-5-1-2. Qual foi a rota para a gente ver? Consegue conforme a rota do plano. Está correto com o atendimento, estacionamento e táxi. Estacionamento 18.95, ajuste 1014. 2, eu tô circulando, viu? Uhum. Valeu. 9810, Guarulhos, 340, decolagem da 10, curva direita, perfil de saída da Elmer, da Motiva, após 1-0, tá só batendo, após conforme. 5045, 1935, controle. Cruzado de Arulhos, 340, Pelotas 1-10, Albaté do Pelotas. Saída da Elmo da Mótica com curva direita. 5045, responde a 109.35, 198.90. Correto, 98.90 é a porta pronta, puxa. Tá na escuta ainda? Você saberia informar mais ou menos qual horário que foi apresentado o plano pela, na parte da manhã? Autorizado pouso, 120, grau 079, TAM 3178. Livre pouso, estou vendo, TAM 3178. Para iniciar ataque, você aponta na tabela de cruzamento, Mike Letcher. Mike Gillette, já está autorizando cruzando o site, prossiga para o Quebec, Mike Lima, reporta na Lima, para ingressar no parque. 5972, Galeão, nível 400. 5972, boa noite, Galeão autorizado, nível 400, decola da 10, curva direita, perfil de saída da EL, LED após voo ABDEV, após o 50, após conforme a rota do plano. 5040 no transponder, 19935, controle. Autorizado para Galeão, nível 400, decola da pista 10, com curva direita após a subida da EL, LED ABDEV. Para ouvir o uniforme Zulu 50, após conforme roda do plano. Transponder acionado, stand-by 5040. Controle de saída 119, decimal 30. Eu li o 5972. 5972 está correto, eu estou pronto para o push. Botarei. Alfa Yankee November, boa noite. Prossiga. Alfa Yankee November, solicita. solicito autorização de reboque da aeronave do Singer 8 para o Pátio 3, posição 3 Lima. Gente, mantenha a posição agora para iniciar. Entendi. Autorizado, prosseguir via Pátio Índia até o ponto de escala com o lado 18, 95, 14, 2014, na Jumbo, na Ingrida Tchau. Solos 35, libera direita. Solo 121, 219, tá? 3178. 219, tá? 3178. 178, táxi autorizado de Alfa, chama antes da Juliette. De Alfa, chama da Juliette.